Aprendendo a conviver com a minha saudade, aprendendo a respirar na ansiedade. Os que clamam ser o dono é só por vaidade. Contra tudo e contra todos nos diferem dos covardes. Sem rancor no meu discurso de vitória, sem piedade enquanto o outro lado implora. Cê tá ligado qual é a história, esses otários me odeiam, mas o rap me adora. Tudo que eu faço é pra minha filha e pra minha mina. Todas essas merda que afeta transforma em rima. Já tô ligado quando o mal se aproxima. São doses de destilado com goles de adrenalina. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta. Sou mais um entre tantos, trazendo meus cantos. Já sofremos tanto e ainda assim quer sorrir. Tô de pé e é o espanto, de sniper tá o santo. Já falei mil vezes e é bom repetir. Minha gangue, meu bando, minha mina, meus manos. Sabemos quem somos e assim vou seguir. Me mantendo no plano, processo traz danos. E o luxo pra gente é poder desistir. Fumanos da Califa, tamo em Westside. Dinheiro da minha mente, sabe, não sai. Sexta-feira em Tóquio, quero campai. Picotando os outros que nem bonsai. Pro jogo bad vibe, disse bye bye. Me dá um dólar, tamo em bad style. Das antigas na liga, 1 bilhão de rimas, cê sabe é o pai. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta. Fazendo grana que nem money man. Rajada de fé, melhoria gang. Favela, Kurt Cobain, você sabe quem? É o Fader, filha da puta.